Meu mano disse um dia estouro nessa porra e sumo. Lembrei das suas palavras ajeitando flow no seu túmulo. Como o mundo conforme o tempo ângulo de visão. Menos civil ignorância associada à convicção. Costumava trocar ideias sobre fazer dinheiro enquanto projetava o caixa rendido no banheiro. Bande Pablo Escobar, Tupac, Bia, Diogênio, Mike era o sonho, só que as peças parecia primeiro. TV foda te faz sonhar com glamour ao mesmo tempo que te faz crer que seu crime é ter nascido pobre ou preto. E do time da quadra que tá vivo, cê contar nos dedos quantos gigantes vi desacreditados de si mesmo. É exceção, não é regra, isso daqui que os livros salvou. E não viu o próprio sonho se tornar seu pior opressor. Como esperar a verdade quando se está mal informado? Como estimular coragem derrotado? Eu sei o que é banho gelado no dia mais frio do ano. Eu sei o que é só ver água na geladeira, mano. Eu sei que acreditar nisso sozinho desde os 12 dá, acham que eu comecei ontem. Tive que provar na prática, mas nem sempre fui favorito. Já seremos apenas foto na estante de alguém. Em seguida nem isso. Em frente seus fantasmas passará uma vida assombrada. Sonhos se tornaram pesadelos, esteja preparado. Porque temeu o inevitável, mantenha-se calmo. Não existe dor insuportável, não. Literalmente pus o coração em cada passo. Realmente me tornei meu maior adversário. Quer ser algo? Então comece por ser inconformado. Foda-se as avaliações, olhem os resultados. Minha voz corre os becos, corre as quebradas. Eu não posso mentir, eles acreditam em cada palavra. Cada sorriso, cada verso triste. Não posso pensar por mim, tenho que pensar pelo time. Que nós promete é luto, o resto é apenas consequência. Cuidado, não confunda, meu sonho não tá à venda. Sei onde piso com o inimigo, é astuta moral. Que o bem que impede um bem maior, na real é um mal. Quantos irmãos visão, sistema transformou em cego. Pela religião, divisão, medo, ego. Fez a gente acreditar que crime é o que restou pra quem não sabe cantar, não virou jogador. Só não te contou que a média salarial do jogador é menor que a do professor. E o quanto oucos são os ecos do aplauso, pódio da fama. E que riqueza na verdade é estar cercado de quem te ama. Em frente seus fantasmas passará uma vida assombrada. Sonhos se tornaram pesadelos, esteja preparado. Porque temeu o inevitável, mantenha-se calmo. Não existe dor insuportável, não. Literalmente pus o coração em cada passo. Realmente me tornei meu maior adversário. Quer ser algo? Então comece por ser inconformado. Foda-se as avaliações, olhem os resultados.